Controle Maceió, boa tarde, Altan 3278. 4, informação novembro. Confirme. Altan 3154, informação novembro. Quem é a sua identificação, vem na Pro de Mari, chega da Mari, permanece sob vigilância. Sinal 150, chegada a Mari, 3154. Desce até 2000 pés via chegada. No Fábio localizador, 1011 altímetro. 13. Prossiga. Ok, chamando mais próximo, contar 3278. Para Morro de São Paulo. Vou verificar no sistema. Torre Oxenea, 6326, livrou. O solo foi ao 52 para prosseguir um táxi 12, 10.9. 10.9, obrigado. Nada. É a direita no corredor Axé. O controle opera em 1198 e o transponder será o 0123, Coteje. Critério 0153, então, para o transponder, pátio 5, PLB, confirme. Afirmo. Solo, Chanel 6326, livrou. Taxia já Alfa Índia para o 01. Obrigado, Alfa Índia 01, uma boa tarde. Quilômetro, autorizado de treinamento, reporte para o táxi. Salvador Azul 4065. Prossiga 4065 Campinas, nós temos aprovado 360, copia? Na escuta. Autorizado Campinas 360, a roda será via Pazulu 16, decola da 10. Curva direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge, o controle Salvador opera em 1198, transponde 5063, coteja. localizado Campinas, nível 360, pela Upper Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, saída da El. Da El após Leda, Leda Bridge. O controle Salvador em 19.8, transponder 5063 para o Azul 406. Correto, Azul, quando pronto, só impulso back acionamento no 09. Esse. Desculpe, eu não copiei. Está com papo alfa, prossiga. Código 0115, Oscar Papa Alfa, para 5 condições visuais, informe passando um buraquinho. Controle Gol na 648, transfere mantendo 160. 648, cordial boa tarde, DS via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 011, informe localizador. Ok, DS via chegada Mário para o IADS da 10, vai reportar no lote, no 641. Deu antigo. O Gol no 648 pode passar a área acima de 250 mais? Pode, autorizado. Obrigado, no 648. Eu recebo o seu 3636. Libera a velocidade em TAP também para o 648, 250 mais. 391. Aguarde. Ok, na escuta. Salvador copia o Papa Romeo Lima Mike Foxtrot. Lima Mike Foxtrot, é o controle, prossiga. O Lima Mike Fox está no solo em busca vida para a decolagem, o destino vai ser Costa Azul. Se a gente mantém a 500 pés o Lima Mike Fox. Se a gente livre decolagem 500 pés para o Lima Mike Fox. A decolagem fica a critério do comandante, informe 500 pés do solo e para o cruzamento deverá chamar a torre no 8.6. Afirmativo, apenas para a coordenação em função da proximidade aí. O Lima Mike Fox vai decolar e chamar a torre no 8.6. Afirmativo. 3154, no livre LS, em forma estabilizada, 1011, permanece. Estabilizado, ajuste 1 no 09? Ah, no 09 permanece. Obrigado. O 648, o tráfego está a 14 milhas à sua frente, velocidade está liberada. Certo, obrigado, no 648. Já no 2 é o controle. O serviço radar encerrado a 5 milhas da posição coral, mantenha nível 100. E chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 120, boa tarde, tenha um bom voo, Carajá no 2. Prossiga. Decolou busca-vida, setor nordeste, se autorizado ingresso no mando vento da 10 para posterior cruzamento, destino é Costa Azul. Confirme que deseja cruzar em qual ponto? Se autorizado ingresso no mando vento da 10, setor nordeste, quando autorizado cruzamento para o litoral, destino é Costa Azul. Tem condições de efetuar o cruzamento agora? Confirme. Afirmativo. Efetue o cruzamento agora então, passando aí sobrevoando a pista 28, já autorizado o cruzamento para agilizar o nosso tráfego da 10 milhas do campo para pouso. Então, já está agilizando o Lima Mike Fox. Está pronto, senhor. Aqui, autorizado, porto seguro, nível 300, decolagem da pista 10 com curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto porto seguro. Transponder 5031 e o controle em 198. Correção, 3154, beleza. Leda, subida da El, Leda, após Leda, voa Porto Seguro, transporte 5031, controle 119. Correto, chame pronto. Senhora, 5401. Oi, Salvador, boa tarde, 3154, beleza. Igual. É, Papa Alfa. Tá. Estão 3154. Vai dar na pista livre, 3154. Pista livre, ingresso, reporte alinhado, pronto, Romeu Oscar. Cruzar 1028 para cruzamento 1735, Lima Mike Fox. Livre, cruzamento 1735, seguindo a linha do litoral, transfere ao controle na frequência 1198, o Lima Mike Fox Trot. 1198, grato, Fox. Salvador, o Lima Mike Fox voltando, tentou o cruzamento do campo, está na linha do litoral sul, na sua escuta. Sim, mantém a linha do litoral sul direita, informe através de Costa Azul. Matheus, vai reportar através para pouso o Lima Mike Fox. O Lima Mike Fox tem a intenção de regressar para Salvador? Afirmativa. Eu falo que não tem o seu plano regresso, ok? Sim, a gente vai fazer a notificação de retorno ao Lima Mike Fox. Sente. tá tudo estabilizou? Bom, campo à vista. Excelente, iniciei a redução de velocidade para aproximação, 648, chama a torre Salvador, frequência 1.8.6, ano 648. Confirmado 18.6? Tiro ativo. Ok, 18.6, boa. Controle Oscar Papar Alfa, comprou da rotatória, já avisou com o campo, setorizado, transfere a torre. Negativo, prossiga para a rotatória, o palco está à direita do corredor, sugiro mais a proa norte aí, mantendo as condições visuais. Alfa. Azul 4065, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, batalha, Kilo Tango, Romeu. 29. 29, 1154. Pistão no 7, direita, corredores axé, caixa pregos, transponder 0124, controle 19.8. Já fala, corredores axé, caixa pregos, transponder 0124, fatores 18.62. Para mil pés, para morro, qual o POB? 02? 02. Chame a torre 118.6 para acionamento, Kilo Tango Romeu, confirmando mil pés no axé. Vamos, Salvador, 3154, igual na Alfa. 3154, chame táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, 3154. Romeu livre, reporte táxi. Torre, o Papa Romeu Oscar Papa Alfa. Confirme. Papa Romeu Oscar Papa Alfa, 4 milhas, senhor. Rotatória para ingresso e pouso no 7. Gente, reporte interceptando a final da pista 17, o Oscar Papa Alfa. Para ingressão final no 7, Alfa. Ok, Kilo Romeu acho que ingresso o corredor via Portão Itapuã. É só passando através do farol da barra, Kilo Romeu acho. Reporte passando através do farol da barra, o Kilo Romeu Oscar. Salvador, boa noite 07, seguinte Oscar, cruza 1.60, para 1.40. Chegou 1.8.07, desse via chegada bom, até 2.000 pés, ajuste no 0, 1.0. Fome localizador. 2.000 via, 1.0.0, reportará a loca 807. Afirmativa, sua identificação 1.8.07. No 807, 8 milhas ao norte de Alagoinhas, sob vigilância. Torre Índia Juliette, prossegue. Pronto para o táxi, voltando ao anel. Oscar, Papa Alfa, continua a aproximação para a cabeceira 17, 90 graus, 16 nós. Qual é o seu pátio de destino? 0473, posição normal, Vitor, Índia, Juliette. São Papá, cruze no solo, 90 graus, 16 nós, Oscar, Papá, Alfa. Alfa, cruzará no solo, grato. Então, Romeu, aguarde para o táxi. Romeu. Modular torre 1.86, altímetro 1010, azul 4.065. Então 3154 dá passagem ao azul após ingresso Juliette, portão 1.0. Gente, após a passagem do azul, ingresso Juliette, portão é 1.0, tá? 3154. Solo Salvador, é o Papa Romeu mais Papa Lima. 48 solos, 1.0, libera a direita, chame solo, 1.219. Conforme notificação, Lulu busca vida. Vamos manter com o padrão dos corredores. Foi feito uma CHG, não é isso? Do Charlie Alpha Tango para o Mike Papa Lima? Afirmativo, mudou do Charlie Alpha Tango para o Mike Papa Lima. Afirmativo. Que horas foi a notificação, confirma? Houve uma notificação para as 16h20, depois uma DLA para as 15h20. 1505. 1505, Bombeiro? Desculpa, senhor, 1705. 745. Engenheiro Oscar Paparazzo, considere seu solo azul nono. Ah, tá batalha, tá batalha. Salvador Gol, 9648, Livrão. 648, táxi Alfa, chameando Santa Juliette. Alfa, chamando Santa Juliette, Gol, 9648. Quilton Romeu, observa o helicóptero ingressando no pátio, inicie reporte para ingresso no 7. Tá, Romeu. Vou, grupo Zulu busca vida, 500 pés, Polo 7 decola direita, vai no litoral, o controle em 19.8, torre 118.6, acione 0115, Mike Papalima. O Mike Papalima foi autorizado da 17, curva à esquerda, vai seguir a linha do litoral com controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, controle, transponder 0115, é o Mike Papalima. Solo do SP 5401 na remota 14 para pushback acionamento. O Mike Papalima decola com plano norte, então confirme. Tem condições, senhor. Decolar de proa norte ou proa buraco. Tá no pátio 4 ou bata? Pátio 4. Ok, então com proa norte. Com proa norte, chame o, a torre 118.6 para acionamento e táxi. Informe o POB. Zero único a bota, senhor. Chamará a torre 1 no 8.6, dado mais para Lima. O Trip chamou para acionamento, pushback? Reposicionado, pronto para decolagem. Salvador 35401 na remota 14 para pushback acionamento. Portal 059648. Ele orientou para cá, tudo bem. 5401? 401, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Camará, 5401. Tarde azul, 4038. Dezenove oito. Sete, vou na prova de Paripe, Juliette, eu falo Paripe. Bota na Paripe, Juliette. Eu acho que o tráfego agora na sua posição, 1 hora, 3 milhas, mantendo no 1500 pés, avisou com o tráfego. 1 hora, 3 milhas. Positivo. Aparentemente está avisando o tráfego. Ciente, quilômetro 1, acho que a frequência livre para coordenação, quilômetro 1, acho que. Boa tarde, Azul 4032. 4032, meu cordial, boa tarde. Vou na proa de onda, chegada à área, sua identificação. Continuando proa de onda. Primativo, onda, chegada à área. 4032, água onda, para chegada à área. Afirmativo. Controle Azul 4065, boa tarde. Azul 4065, eu corro. Prossiga. Cruza 1800, subida da EL. Cidade da EL, vigilância no perfil 4065. Vigilância 4065. Azul 4032, para descida. 4032, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 010, 4032. Ok, descendo via para 2000, 4032. Controle Salvador, Papa Romeo, Lima Mike Foxtrot voltando. Lima Mike Fox, prossiga. Decolado Costa Azul para Salvador, 500 pés, acionado 0171. Mantém o setor, transporte na posição normal, Lima Mike Fox. Mantendo o setor, aguardando, Lima Mike Fox. Qual o código dele? Pega o Romeu, decolou o Zuno 6, controle 19-8 da volta. Código normal 0171, mantém a linha do litoral e fala passando Itapuã. Repórter Itapuã, Lima Mike Fox. Trip 5401, altímetro 1010, livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 6. Mate Juliette Alfa, 18,6, centigrado. Solo, boa tarde. Vou chamar 6327, autorização para Zéus 240, centigrado. Tá pronto pra cópia? Tá pronto, prossegue. C240 para Ilhéus, decola da pista 10 com curva direita, subida Dael, a Dael até Leda, após Leda direto Ilhéus. Aciona 5122 e o controle 119, decimal 8. Autorizado 240 para Ilhéus, pista 10, curva direita após Dael, Leda e Ilhéus. Aciona 5122, 119.8 o controle, puxando 6327. 32, chama 32 a 0. Está liberado até 250, 6314. 250, muito obrigado. Vitorino Juliette, voe na proa de Paripe, Vitorino Juliette. Proa de Paripe, Júlio. Afirmativo, visual mais à esquerda. Golo 807, desse mantém a 3 mil pés, ajuste no 0. No 0 tem a nave abaixo, no 1.500 pés. 3 mil, ok, 1.010. Passando Itapuã, Lima Mike Fox. Na curva direita, inicialmente prossegue nos corredores, axé caixa pregos, aguardando a liberação do controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione 0117, 0117, Mike Eco Delta. Lima Mike Fox, seguiu. A vertical de Itapuã para ingresso pousa, o destino é Bata. Destino Abata, da presente tem condições de agilizar o cruzamento da final do 10 e prosseguir com o tráfego pela direita, pois estou no 7? Afirmativo, da presente agilizando, Lima Mike Fox. Correto. Cruze no solo, vento uma centena, 14 nós, Lima Mike Fox Trot. No solo, Lima Mike Fox. Mike Eco Delta, boa tarde. Uma hora e 40, Manatiu, destino. Livre acionar, reporte táxi. Salvador, trip 5401. 5401, tá pronto? Completamente. A linha decola no 0, uma centena com 14 nós.